Diretamente da cidade de Rio Doce, o programa da rádio Solta Sapo. Vou fazer uma pergunta. Que a cidade de Rio Doce tem de bom para visitar? Música na praça. O campo. A igreja, o campo. Vamos subir. Eu nunca fui lá, não. Pra falar a verdade. É, uma cachoeira. Bom, como toda cidade, existe festas tradicionais, eventos tradicionais da cidade. Eu queria saber qual evento tradicional que acontece aqui na cidade do Rio Doce todo ano. O carnaval. O concerto de Natal da banda. Aniversário de Rio Doce. A gente sai andando. E tem várias apresentações também. Escola até a prefeitura. Quem sabe dessa tal caminhada que acontece todo ano até a cidade de Santana do Deserto? Caminhada de Santana. Daqui até Santana. Thank you. se calam. Vocês